E você era na cama minha prenda e dama, antes daquela carta que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma algo pra me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vai mais embora, você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu. E não vai mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Sou louco por você, nem preciso lhe falar. Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar. Quero você. O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar. este amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o... Diga que eu não estou. Invente uma história qualquer. Diz que arranjei outro amor. Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado. O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Não deixe ela saber que minha vida é sofrer. Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, e eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, e eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. Chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventura, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou: vou-me embora desta casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Dizia: tem uma mulher.